A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com gratidão nós vamos compartilhar o penúltimo capítulo de Gênesis, o capítulo 49, para a nossa edificação. Esse capítulo é belíssimo, é um capítulo poético e profético. E recomendo então que você não deixe de fazer a leitura. Mas eu já faço algumas notas para que possamos nos aprofundar no capítulo. Em primeiro lugar, as declarações anunciadas por Jacó e registradas nesse capítulo em forma de poema são mais do que bênçãos, no sentido restrito do termo. São profecias relacionadas à existência das 12 tribos de Israel. Esse é o poema mais longo de Gênesis e muitas vezes chamado Bênção de Jacó. Mas também para as tribos que deles descendiam. Quanto às outras bênçãos poéticas, nesse livro nós temos muitos textos, capítulo 9, capítulo 14, capítulo 27, capítulo 48, e aí você pode encontrar muitos versículos. Um segundo aspecto, especificamente, com relação a Judá. Judá é como um leão novo, um símbolo de soberania, de poder, de justiça, de coragem. Judá, ou o próprio Israel, é muitas vezes retratado como leão. Em tempos posteriores, é possível conferir no livro de Ezequiel, no capítulo 19, em Miqueias, no capítulo 5, em relação ao texto de Números, no capítulo 24. O descendente maior e mais importante de Judá é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. É pessoalmente chamado Leão da Tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O versículo 10, em particular, conquanto seja de difícil tradução, é considerado pela tradição da Igreja como um texto messiânico. Cumpriu-se, a princípio, com o rei Davi e de modo completo e definitivo em Jesus Cristo, o Messias. O cetro não se apartará de Judá até que o Messias venha assumi-lo para sempre. Profecia repetida em Ezequiel, capítulo 21, verso 26 e 27, numa seção em que Zedequias, o último rei de Judá, recebe a ordem de tirar a coroa da cabeça, porque o domínio sobre Jerusalém será outorgado a quem de fato pertence. Todos os descendentes de Judá, um dia na história, viverão em paz, em segurança e em prosperidade. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para concluir essa nossa devocional, eu deixo com vocês um resumo do capítulo que retrata um pouco daquilo que essa poesia e essa profecia do Salmo 49 nos aponta. Jacó chamou seus filhos para profetizar sobre suas vidas. Ele abençoou a todos e apontou para aquilo que iria acontecer ao longo da história de sua família no futuro. Estas palavras proféticas apontam desde o momento em que estavam vivendo até a vinda do ungido do Senhor. Eles se ajuntaram e ouviram a Israel. Quanto os três primeiros filhos de Lia, Ruben, perderia a posição de primogênito e seria castigado, porque manteve relações maritais com a concubina de Jacó. Quanto a Simeão e Levi, seriam divididos e espalhados, porque demonstravam ser violentos e homicidas, com exceção, amados, ao aspecto do sacerdócio levítico. Quanto a Judá, sua história e a de seus descendentes seriam marcantes para o reino do Messias. As tribos de Israel se prostram diante do seu descendente, e sua linhagem será marcada pelo heroísmo e realeza. Davi é da tribo de Judá, o homem segundo o coração de Deus. Seria lembrado como imagem de um reinado ideal, e Jesus Cristo, o principal descendente, que iria remir Israel, bem como todos os povos que nele crerem. Jesus é o leão da tribo de Judá, aleluia, ou seja, o verdadeiro rei de Israel. É bom lembrar que esse nome, Israel, foi dado a Jacó como fruto do seu encontro com Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Israel é, em primeiro lugar, relacionamento com o Pai, um estado de espírito em comunhão com o Senhor, e depois um nome de um estado sociopolítico. O cetro não sairá de Judá, porque Jesus é o Rei eterno. Todo o poder e toda a autoridade estão nele. Levará seu corpo com sangue para a remissão dos nossos pecados. O jumentinho passa a ser uma referência da entrada humilde e triunfal de Jesus em Jerusalém, e os olhos cintilantes, porque sua visão é absoluta. Zebulon habitará na região dos mares. Issacar é comparado a jumento de ossos fortes. A história dos descendentes de Issacar será lembrada pelas vidas de Débora e Baraque, que ajudaram a livrá-los da mão dos filisteus. Dan traria justiça a seu povo e teria nos descendentes a marca da perspicácia de uma serpente. Um descendente de Dan é Sansão, que também derrotou os filisteus. Gade seria ameaçado por amonitas e moabitas. Azer teria a trajetória marcada pela abundância e fertilidade. Naftali teria como característica a liberdade e a oratória. Zé é um ramo frutífero junto à fonte. Aponta para a vida daqueles que permanecerão fiéis a Jesus, que é a videira verdadeira e a fonte da água da vida. Estes resistirão às adversidades, permanecendo firmes no poder do Senhor, que é a palavra criadora e pedra viva de Israel, pedra viva da igreja, pedra angular que constrói o edifício espiritual do reino, em quem são criadas e sustentadas todas as coisas. Em grego, se fôssemos aplicar, o seu nome seria Logos. Quem permanecer nele, ou seja, os verdadeiros descendentes de José e os verdadeiros filhos de Abraão, serão abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Benjamim seria comparado a lobo que despedaça e devora a presa. É bom lembrar que o Reino do Sul, que dará sequência à história de Israel, que deu sequência à história de Israel, foi formado por Judá, pela tribo de Judá, parte da tribo de Benjamim e um dos filhos de José. Todos foram abençoados e ouviram a recomendação expressa que o enterrassem junto a seus pais. Conseguiu falar com todos antes de morrer. Quando acabou de falar com seus filhos, Jacó deixou, ou Israel deixou, um grande legado profético no que tange à história das 12 tribos de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, então, podemos ver o seu aspecto poético no campo estético e o seu aspecto profético no campo cristológico. É muito importante que nós entendamos a profecia que está expressa aqui e que aponta para o reinado de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E nos apropriemos das bênçãos que foram liberadas sobre as 12 tribos, porque nós somos a sequência desse processo de revelação de Deus na história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos inspire e que Deus nos faça, de fato, a extensão do seu projeto de revelação ao longo da história, como igreja, que é um ramo frutífero, uma igreja abençoada pelo Altíssimo, uma igreja que alimenta o seu rebanho com pastos verdejantes e os guia a águas tranquilas, por amor do seu nome. Fica esse capítulo 49 como uma espécie de oração devocional, uma oração desejando que nós mantenhamos essa beleza literária do capítulo 49 como a beleza dessa palavra dentro dos nossos corações e que nada retire de nós essa alegria, esse gozo, essa satisfação e essa beleza, já que o Senhor disse que nós somos assombrosamente maravilhosos e que mantenhamos também o seu aspecto profético e messiânico, apontando, glorificando e sinalizando, testemunhando que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, a ele toda honra, toda glória e toda adoração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, as pessoas que você conhece, e que a cada dia nós caminhemos na direção da vontade do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração poética, o anúncio e denúncia na dimensão profética nos conduzam para Jesus Cristo, a fim de que, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós sejamos testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre cada irmão em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.